O Fórum Lisboa vai estar no Festival Santa Casa Alfama. Venha ver-nos ao vivo no Auditório Abreu Advogados. Na edição que vai homenagear Hermínia Silva, o Fórum Lisboa vai falar da sua história. Sexta-feira, dia 29, às 6 da tarde, vamos ao Santa Casa Alfama. Porque Lisboa também é o nosso fado. Nem mais, cá estamos para mais uma edição do Fórum Lisboa. Vamos estar então, ficaram a saber, vamos estar no Festival Santa Casa Alfama no dia 29, às 6 da tarde, no Auditório Abreu Advogados, e estão todos convidados. Cá estamos para mais um Fórum Lisboa, o único programa de rádio que apenas debate assuntos relacionados com a cidade. Vamos ver se não vou rimar outra vez. Temos uma parceria com a Mensagem de Lisboa. Hoje temos o Carlos Artisson do CDS, a Carla Madeira do PS, o Modesto Navarro do PCP e o António Pro do PSD. Estamos já todos de volta, faltava a Carla, bem-vinda de regresso das férias. Hoje vamos falar então da Semana Europeia da Mobilidade em Lisboa e do projeto de reabilitação do bairro da Quinta do Ferro. Primeiro, um minuto a cada um sobre um assunto que vos pareça relevante. Carlos Ardisson, eu não vou começar por si. Primeiro que tudo, cumprimentar os nossos ouvintes, esperar que estejam bem, cumprimentar também as colegas de painel. É um gosto também ter a Carla de volta, não é que o Miguel Teixeira se tenha portado mal, gostamos de ter cá, mas estamos habituados à Carla e é sempre bem-vinda. Agora já estamos todos, a equipa estamos normal, todos. Está a equipa toda reunida. Está o 5 inicial. o primeiro minuto eu vou lembrar e vou informar que a Câmara Municipal de Lisboa faz reuniões descentralizadas regularmente e incidem sobre geralmente duas ou três freguesias, e que na próxima quarta-feira decorrerá às 17h30 na Sociedade Filarmónica União e Capricho Olivalense uma reunião descentralizada da Câmara Municipal de Lisboa para as freguesias dos Olivais e do Parque das Nações, e dizer aos nossos ouvintes que estas reuniões vão alternando entre as freguesias. O ano passado foi no Parque das Nações, este ano é nos Olivais, para o ano será no Parque das Nações. Já decorreram inscrições, mas julgo que ainda possa existir ainda alguma vaga, preferencialmente para assuntos destas freguesias, mas não é impeditivo que outras pessoas que tenham outros assuntos queiram tratar com a Câmara ou possam fazer. Portanto, deixar essa indicação. A pessoa chega lá, inscreve-se e pode participar. Havendo ainda, já decorreram, já foram publicadas pelas juntas de freguesia e anunciados os períodos de inscrição, porque decorreram nas freguesias em cada uma delas. Julgo que dessas inscrições ficaram ainda vagas, e havendo vagas no dia, as pessoas poderão chegar e inscrever-se, mas não posso garantir 100%. Queres lugar para todas as pessoas que se querem inscrever? Claro que não tenho acesso a esses dados. Carla Madeira, o seu minuto. Muito boa tarde a todas e a todos. Muito obrigada pelas boas-vindas. É bom estar convosco de novo. O meu primeiro minuto vem para destacar uma atividade que é feita por todas as juntas de freguesia, penso que todas, mas para destacar um pequeno pormenor que já lá irei. Portanto, nas semanas que passaram, decorreu a Praia Camp Sénior, que é uma iniciativa que procura levar a população sénior a ter momentos lúdicos de praia, campo, como o próprio nome indica, mas também acesso a uma série de equipamentos culturais, sobretudo culturais, a que eles por norma não têm acesso, ou tendo acesso não têm o incentivo de ter alguém que os acompanhe nessas visitas. E assim foi na Misericórdia, que não terá sido muito diferente do que aconteceu com as outras 24 juntas, todos os anos nós temos atividades que se repetem, é inevitável, até porque há algumas que eles gostam tanto que pedem para se repetir no ano seguinte, e temos atividades novas. Uma das atividades novas que nós tivemos este ano foi a visita ao Museu do Tesouro Real no Palácio da Ajuda, que é um museu recente, como nós sabemos. Foi a Câmara Municipal de Lisboa que terminou de reabilitar o Palácio da Ajuda. Portanto, foi a nossa Câmara que terminou um palácio cujas obras tinham parado há 200 anos atrás. Sim. E portanto, nunca mais se reabilitava. Exatamente, e foi a Câmara de Lisboa, e devemos ter orgulho nisso, porque foi a a nossa Câmara, que terminou aquela obra inacabada e que criou o Museu do Tesouro Real, onde é possível expor as joias da coroa, que até à data estavam fechadas nos cofres, ninguém as via, e não estavam ao acesso do público, e neste momento estão ao acesso do público. Qualquer um de nós pode visitar, e digo isto porque o último dia decorreu na sexta-feira passada e foi precisamente uma das atividades que os nossos idosos relataram, foi que tinham muito gostado de ver, porque são peças, são joias únicas, a coroa e todas aquelas joias são coisas de facto únicas, e foi uma atividade que eles destacaram muito, gostaram muito de ir ver, e portanto era esse o testemunho que eu queria deixar a todos que nos ouvem, se ainda não foram visitar o Museu do Tesouro Real no Palácio da Ajuda, uma sugestão para que o façam. Que o façam, porque de facto vale mesmo a pena. António Proa, o seu minuto. Muito bem, muito boa tarde a todos, aos nossos ouvintes em particular, mas aos meus colegas também. O meu primeiro minuto de hoje é para assinalar a abertura, ou se quiserem, a reabertura do Teatro Turim, em Benfica. Aconteceu há uns dias, não foi? No sábado passado, este sábado passou. Este Teatro Turim em Benfica, como disse, está integrado na rede de centros culturais de proximidade, a que globalmente foi dado o nome de Um Teatro em Cada Bairro. É um programa da Câmara Municipal que pretende criar nas diversas freguesias centros culturais descentralizados com características diferentes, mas que têm em comum o objetivo de envolver as comunidades e os agentes locais, criando uma rede cultural de equipamentos que me parece que pode aproximar muito os cidadãos da cultura no seu dia-a-dia, em cada comunidade. Isso parece-me muito importante. Já tínhamos tido a abertura de um espaço destes no bairro do Rego, foi o primeiro, nas Avenidas Novas, depois em Santa Clara e agora em Benfica, o Teatro Turim, e portanto para assinalar esta concretização deste programa, passo a passo, mas que estou em crer que vai ser concretizado, e Lisboa vai ganhar em termos de oferta e especialmente em termos de envolvimento das pessoas na atividade cultural. Modesto Navarro, o seu minuto. Bom, era para falar disto na semana passada, não foi possível, mas queria falar do Parque do Monsanto, de um incêndio numa viatura na A5, e em que as chamas se propagaram ao espaço florestal. Vieram os regimentos de sapadores bombeiros, veio e pronto, extinguiu o incêndio. Nós apresentámos no dia 12 passado na Assembleia Municipal uma recomendação para preservar o Parque Municipal do Monsanto. Foi aprovada por unanimidade essa recomendação. É uma área fundamental para Lisboa e para a área metropolitana. Houve recentemente dois fogos que deflagraram no parque e outro fogo no Parque Natural de Sintra Cascais. Isto deve servir de alerta a um plano de gestão que foi aprovado para Monsanto em 2020, só que ainda não foi cumprido e realmente o parque não apresenta, digamos, as características, nem os equipamentos, nem as medidas para realmente salvar aquilo que é o pulmão de Lisboa e da área metropolitana. Fica a sugestão. Bicicletas, vamos falar agora de Semana Europeia da Mobilidade, bicicletas, trotinetas e outras rodas não poluentes. Esta Semana Europeia da Mobilidade está a decorrer. O mote é a eficiência energética, mas também a saúde. De 16 até 24 de setembro, este ano prolonga-se 2 dias, Lisboa será um dos palcos, então, da 22ª edição desta Semana Europeia da Mobilidade, que tem várias atividades espalhadas pela cidade, quanto a mim, muito mal divulgadas. A semana termina, como habitualmente, no dia sem carros, a 22 de setembro, este ano, excepcionalmente, como dizia há pouco, devido ao mau tempo do passado fim de semana, as atividades vão estender-se até ao dia 24. O tema central desta edição é a eficiência energética, com o slogan Combina e Move-te. O dia 22 é também o Dia Europeu Sem Carros, que vai contar com várias atividades na cidade que não passam por ruas cortadas ao trânsito, sempre com a ideia de reduzir o número de carros, atualmente a rondar os 300 mil que diariamente entram em Lisboa. Carla Madeira, vou começar por si. Eu acho que isto é muito mal divulgado e depois só se dá conta do dia, do tal Dia Europeu Sem Carros, todos os anos, porque a Câmara costumava fechar ruas ou porque promove iniciativas. Quer dizer, há uns artigos do jornal, de facto, a promover isto, mas depois eu não vejo nenhuma visibilidade daquilo que a Câmara está a fazer e as outras entidades que se associam a esta semana. Tanto que eu hoje nem me tinha dado conta que estamos na Semana Europeia da Mobilidade. E eu não sou propriamente, creio eu, um exemplo de uma pessoa que não vê notícias todos os dias e que não esteja mesmo, possa andar distraída, mas sim. Acho que é mal promovido. Sim, a Semana Europeia da Mobilidade em Lisboa está muito mal divulgada, assim como todas as políticas à volta da mesma, mas já lá vamos. Portanto, como a Antonieta disse muito bem, portanto, a Semana Europeia da Mobilidade é algo que se comemora todos os anos, desde 2002, após dois anos em que se celebrou com sucesso o Dia Europeu Sem Carros, que é o dia 22, em que termina aí, devido ao mau tempo, foi prolongado. Este ano é prolongado dois dias, 24, sim, porque no fim de semana choveu muito. Exatamente, mas o importante aqui é assinalar, uma vez que o compromisso europeu é de facto haver uma diminuição da poluição. Está provado que os centros urbanos são responsáveis por 70% das emissões de gases com efeito estufa e que o transporte rodoviário é a principal causa da poluição do ar nas cidades. E, portanto, há aqui um compromisso europeu ao qual Portugal aderiu e ao qual Lisboa aderiu, de reduzir paulatinamente estas emissões. Essas emissões, sim. E isto passa naturalmente por diminuir o trânsito rodoviário. Estamos a falar do transporte individual de carro, sobretudo, porque a nível dos transportes públicos nós já não temos transportes públicos poluentes, como existia aqui há uns anos atrás. Todos nós nos lembramos daqueles autocarros que deitavam aqueles gases horríveis, preto, e, portanto, há muitos anos que os nossos autocarros não são poluentes. Temos também uma frota de elétricos que tem vindo a aumentar e, portanto, aqui o combate tem que ser no transporte individual, porque ainda temos muitos carros a gás óleo e a gasolina que, naturalmente, ao entrarem nas cidades, acabam por aumentar a poluição. E daí ser fundamental nós, por um lado, criarmos entraves para estes carros entrarem em Lisboa. Não há outra forma de dizer isto, criar entraves para estes carros entrarem em Lisboa. Por outro lado, promover as formas de mobilidade suave, nas quais as bicicletas e as trotinetes também acabam por complementar o uso dos transportes públicos. Aquilo que temos visto desta Câmara, infelizmente, não é um reforço deste compromisso para a neutralidade climática até 2030, foi este o compromisso que foi feito. Lisboa faz parte das 100 cidades que participam na missão da União Europeia de cidades com impacto neutro no clima inteligentes até 2030. Lisboa é a única capital europeia sem plano de mobilidade e não temos visto nada que nos dê indícios de que o plano de mobilidade está a ser feito, e faltam 6 anos até 2030. Ora, para se chegar aos tais objetivos, é isso com que Lisboa se comprometeu? Exatamente. Aliás, existe um documento aprovado pelo Executivo da Câmara, que é o MOVE 2030, e que apresenta orientações da Estratégia de Mobilidade de Lisboa para esta década. Ora, o que é que nós vimos e com bastante preocupação vemos na Avenida da Liberdade? Carla. Sim, mas na Avenida da Liberdade esta semana vai estar uma via pop-up de bicicletas, mas aqui a questão é que nós estamos precisamente neste momento em obra, uma obra que vai facilitar novamente a entrada de carros na cidade. A inversão dos sentidos está a ser feita. Quando a inversão dos sentidos foi feita, um dos objetivos era precisamente dificultar a entrada de carros na Baixa. Foi decidido no mandato passado voltar a ter os sentidos iniciais, mas isso estava acompanhado pela ZER, que criava restrições no corredor central. A ZER foi colocada na gaveta, era um projeto importantíssimo para quem está no centro histórico, iria reduzir imenso a entrada de carros de fora e, portanto, iria reduzir muito a poluição, e esse projeto está na gaveta com prejuízo para a saúde das pessoas, que isto é preciso ser dito. Mas isso é para sempre, não tem a ver com a Semana da Mobilidade, isso não é? Isso é para sempre, exatamente, mas a Semana da Mobilidade é precisamente para nós assinalarmos os compromissos que existem e para nós definirmos o que queremos para o futuro, porque fazer só iniciativas numa semana, porque sim, quer dizer, não pode ser, tem que ser iniciativas que fiquem, e portanto eu termino dizendo que é com bastante preocupação que eu vejo um completo abandonar das medidas, e eu que moro e sou autarca no centro da cidade, e que sinto o aumento da poluição, porque eu respiro aquele ar, eu durmo no centro da cidade, e portanto toda a diminuição de poluição que nós tivemos, por exemplo, no período da pandemia, e que deveria ser uma alavanca para a ZER arrancar mais depressa e para nós voltarmos a não querer a quantidade de carros que entram na cidade, vi tudo isto voltar para trás, e moro numa zona, olho que tem a artéria da rua da Escola Politécnica, que é uma coisa horrorosa, e eu voltei a respirar a poluição que já não respirava alguns anos atrás. Enfim, mas durante a pandemia, óbvio que foi, enfim, que houve uma grande diminuição de carros por razões óbvias. António Proa. Eu começava mesmo por aí, pegar no exemplo do período da pandemia, para querer que num estalar de dedos tudo se conseguisse resolver. Bom, a não ser que queiramos outra pandemia, as coisas não se resolvem assim, e infelizmente Lisboa tem vindo a fazer um caminho, por muitas razões, um caminho que está longe de ser ao encontro daquilo que todos creio que concordamos, que é, tem que haver uma circulação de automóveis menor, tem que haver uma emissão de gases provenientes desses automóveis menor. Com tudo isso, eu julgo que todos concordamos. Agora, o que foi feito até agora não contribuiu para isso, e, portanto, quando se fala em reversão de medidas, não são medidas que vão agravar aquilo que já estava grave. A Carla pegou no exemplo da... Eu não queria ir por aí, mas a Carla falou no exemplo da Avenida da Liberdade, eu vou só fazer um pequeno apontamento. O que foi feito na Avenida da Liberdade foi um grande disparate, em termos técnicos. O que foi feito não foi evitar que os carros circulassem na Avenida da Liberdade. O que foi feito foi dificultar a circulação daqueles que já circulavam na Avenida da Liberdade. E, portanto, o que se está a fazer é repor melhores condições de circulação para aqueles que já hoje conduzem na Avenida da Liberdade, e que, fruto dos engarrafamentos que provocou essa alteração ao trânsito, aumentavam as emissões. E, portanto, o que se espera com aquela medida não é atrair mais automóveis, mas é permitir que aqueles que já circulem de forma melhor e, portanto, provoquem menos poluição. E, aliás, esse é um exemplo de coisas erradas que foram feitas. As célebres ciclovias, que foram colocadas um pouco por toda a cidade sem grande cuidado, sem grande preocupação com segurança, nem sem grande preocupação com a racionalidade, esse tempo felizmente acabou. Se calhar a Carla vai concordar comigo quando eu disser, bom, está a tardar um plano, o tal plano anunciado para a reformulação das ciclovias em Lisboa. É verdade. Eu também preferia que esse plano já tivesse sido apresentado, e espero que seja, porque parece-me que é preciso fazer as coisas com pés e cabeça, e são precisas, de facto, ações de fundo e não tanto ações, eu diria, folclóricas, mas que na realidade não têm concorrido para melhorar a qualidade da mobilidade na cidade de Lisboa. Antes de prosseguir, António, ou a Carla, depois que a Carla já deu a sua opinião, mas pode-se proibir, pura e simplesmente, os carros de irem para o centro da cidade? Bom, poder pode. Há cidades que tentaram fazê-lo. A consequência imediata é obviamente positiva, mas a prazo isso não resulta, porque as pessoas têm de viver. Ainda para mais, era por aí que eu queria começar. O problema de Lisboa vai para além da cidade de Lisboa. Tem que ver com uma organização da área metropolitana de Lisboa e que das entradas da tem provocado toda a saída de pessoas do centro da cidade, mas as pessoas continuam a ter que vir trabalhar para o centro da cidade e não há oferta que as pessoas queiram utilizar. E a questão é esta. Vamos lá ver. Nós vivemos numa democracia, não podemos obrigar as pessoas a fazerem aquilo que não querem. Era nesse e, portanto, se nós as queremos induzir, se nós as queremos induzir a ter... A proibia carros de fora de entrarem, naturalmente. Mas a Zero, Carla, podíamos, aliás, já falámos. Já falámos sobre isso. Eu fui uma defensora. Aliás, eu já disse no programa. Já vai mudar. É seguir a sua eu vez. Eu sou uma defensora da Zero. E na altura da eu também. Também. Não, eu digo só isto. Isto nós não temos que concordar sempre, mas sim. Eu sempre fui uma defensora da Zero. E no período da pandemia, e fui uma das presidentes de junta que aconselhei o presidente Fernando Medina a avançar com a Zero. Estamos em pandemia, há pouco trânsito na cidade. É a altura aproveite. Certa para se avançar mas, com a Zero. Oh, Carla, deixa-me lá. Deixe-me lá retomar só o que eu queria dizer. A Zero foi mais uma iniciativa que não foi devidamente estudada nem ponderada. Aliás, à semelhança de muitas medidas que foram tomadas, cujo efeito prático foi prejudicar a vida das pessoas. Eu também não sou contra a Zero. Eu também acho que o caminho há de ser esse. Agora, as coisas têm que ser feitas com pés e cabeça. E, portanto, para terminar, eu espero que a prazo se dificulte a circulação no centro da cidade, mas como eu dizia há pouco, têm que ser criadas alternativas que as pessoas queiram utilizar. Para terminar, eu queria só, a pretexto da Semana da Mobilidade, fazer a referência, ao contrário do que a Carla disse, de coisas muito importantes que aconteceram nestes últimos meses, nesse último ano, na cidade de Lisboa. A gratuidade do passe para jovens até aos 23 e para idosos com mais de 65 anos. Após um ano desta medida, há 90 mil passes gratuitos emitidos na cidade de Lisboa, suportados integralmente pela Câmara Municipal de Lisboa, e destes 90 mil, 45 mil correspondem a novas adesões, ou seja, pessoas que foram trazidas para o sistema com essa oferta e com esse investimento da Câmara de Lisboa. Quero referir também que a Rede Gira, a rede pública de bicicletas, está hoje associada ao Passe Navegante, promovendo também a utilização integrada desse meio de transporte dito suave. O ordenamento das trotinetes, que são um problema gravíssimo para na cidade terminar, de Lisboa, António, termino sim. Já, foi outra medida importante e com sucesso que tem imposto regras à utilização e de convivência com este meio de transporte. E a expansão da Rede Gira é uma realidade e, portanto, têm-se dado passos, eu diria, passos conscientes, passos articulados e não contra a população. E o caminho é um caminho difícil de mudança de mentalidades em relação à mobilidade, mas estes são os passos que são estruturantes e trazer, eu quero sublinhar e termino com isto, trazer novos 45 mil utilizadores do passe na cidade de Lisboa é muito significativo e isto aconteceu apenas num ano. Curiosamente, o Primeiro-Ministro veio anunciar há uns dias atrás a mesma medida agora para o país inteiro. Ainda bem que seguiu o bom exemplo que a cidade de Lisboa começou, só para os jovens, aliás, como em Lisboa, eu defendo que os transportes tendam a ser gratuitos para todos, porque é matéria central da vida Modesta das pessoas. Barros. Bom, eu vinha preparado para realmente falar do transporte escolar, que foi a proposta da nossa jornalista, não é? Mas depois foi substituída agora pela Semana da Mobilidade. Mas pode falar também do transporte escolar, não é? O que eu vinha falar... Foi a proposta, era, mas depois foi... Há uma aprovação por unanimidade. Decidimos na todos Câmara... Que era outra coisa. Não, decidiram e eu não tive conhecimento, não é? Porque já foi... Não. Está no agora grupo. É que estive a ver. Deste, não me diga que não teve conhecimento. Não. Tiveram todos conhecimento ao mesmo tempo. A proposta foram dois temas. Pois foram. E depois alguém propôs outro tema e nós pronto, estamos. Mas não podemos fazer deixar todos. Temos que escolher. Mas posso falar? Pode falar, mas não diga falar. Que não teve conhecimento porque não, teve ao não, mesmo não tempo. Não tive, que todos porque os vim outros para aqui. Teve, Modesto. Se não olhou para alteraram, o alteraram. Não diga que não teve. Sem me dar conhecimento. Podiam-me ter ligado, não é? Não. Reforço. O transporte escolar. Já foi aprovado por unanimidade na Câmara uma proposta do reforço de autocarros para transporte escolar. Foi em 9 de fevereiro de 2022 e era uma proposta do PCP. Está agora em preparação pela Câmara e pela Carris nos últimos meses, um projeto piloto de transporte escolar intitulado Amarelo, que, a ser levado a cabo, vai causar bons resultados. Eu assisto desde os anos 80 e até... Com o reforço, não é? Dos autocarros escolares. A tudo isto, sim, sim. E é uma iniciativa, retirando, digamos, aquele hábito tremendo que são os próprios pais, são as próprias famílias, nas dificuldades em que vivem, que levam os filhos de carrinho até à escola e vão buscá-la à escola. E, portanto, também ajudam a criar este clima, digamos, violento de transportes e de carros. Pronto, que são e com este reforço de transporte escolar pode-se evitar isso, sim, ou melhorar isso, não é? Será a promoção de uma mobilidade mais sustentável e menos poluente, terá impacto positivo no apoio às famílias. Eu já ouço falar da ZER e já ouvi falar de outros projetos anteriores. Há uma coisa que o governo não toma medidas, é em relação aos combustíveis, é em relação aos incentivos aos transportes coletivos. Isso aí falharam todas as autarquias da área metropolitana e falharam os vários governos, porque era preciso criar condições de estacionamento fora da cidade e isso, de facto, nunca avançou. E, portanto, fechar ruas, ameaças desse tipo, houve a ameaça dos carros até com a, enfim, idade já para cima, daquilo que... Não poderem circular em determinadas zonas, sim. Isso esteve em vigor. Nomeadamente na Baixa. Na Baixa, sim. Está. Mas foi à vida. Está. Mas foi à vida, na prática. Os moradores é que podem... Bom, de facto... Isso não deve ser controlado, é difícil, não é? É difícil, de facto, participar, digamos, num programa onde as coisas e os tempos são o que são. Mas eu queria dizer que já há dezenas de anos que há essa vontade... Há essas declarações, há esses projetos, esses planos, mas há uma coisa que vigora e que é muito forte, é a questão financeira, e são aqueles que governam a questão dos combustíveis e a questão dos automóveis. E contra isso, os governos não têm condições de fazer aquilo que de facto era necessário fazer. Eu ando de carro, no meu carro, ao fim de semana, ao sábado e ao domingo, durante a semana ando em transportes públicos. E esse é que é o exemplo que todos temos que dar, não é só... Mas há quem não possa, Modesto, também é muito fácil dizer. Há quem não possa. Há quem não possa, mas há cidades que já afastaram esses meios que vocês ainda entendem que são modernos, moderníssimos, as bicicletas, a não sei o quê, e estão a afastá-las porque, de facto, contrariam aquilo que é o objetivo, que é o trabalho conjunto para realmente aliviar as cidades de toda esta poluição, de toda esta violência mais grave que a poluição, muitas vezes, é a violência e são os atropelamentos. E são aquelas situações de falta de qualidade de vida de que já e as mentiras que são criadas, como por exemplo agora no Jardim de Campo de Ourique, à volta do Jardim da Parada, que é mais um passo no sentido da extinção, digamos, daquele jardim que serve tanto a cidade e aquela zona. Carlos Ardisson, na sua opinião? Bem, eu vou repetir algumas coisas que já aqui foram ditas. Eu gosto muito mais de que as políticas sejam mais do que tomadas para uma semana, que sejam tomadas para o ano inteiro. E ao contrário do que foi dito, eu julgo que a Câmara tem dado passos no sentido de tornar a Lisboa mais verde e menos poluída. Eu vejo no Parque das Nações o diálogo que nós temos tido para fazer a ligação de ciclovias já existentes com novas que estão a surgir, ainda agora foi inaugurada a ponte sobre o Trancão, que liga ao passadiço que vai até aos limites do concelho de Vila Franca de Xira, que permite que se possa praticamente ir dos limites de Vila Franca de Xira até Cascais, aos limites de Cascais, com poucas saídas fora de uma via reservada, uma ciclovia, ou uma via reservada a bicicletas. Ao contrário, não, o que eu noto é que não há tanto espalhafato em dizer que se faz isto contra tudo e contra todos e que os automobilistas são uns canalhas e malandros e que deviam morrer todos e, portanto, nas eleições percebeu-se que isso não há necessidade, nem é possível gerir uma cidade que tem de funcionar pondo uns contra os outros e, portanto, ia dar mau resultado, deu, houve eleições, o Executivo saiu de eleições, está a desempenhar as suas funções. Já aqui o Modesto Navarro falou da novidade do Amarelo da Carriza. O Amarelo já começou no ano letivo passado nos Olivais e no Benfica. Mas desta vez foi reforçado em várias zonas. Foi agora proposto expandir a mais 3 freguesias, entre as quais o Parque das Nações, e eu posso acrescentar mais algumas coisas. É destinado às crianças do JI e do primeiro ciclo. Vai haver monitores num horário específico dentro do autocarro que receberão naquele autocarro a entrega das crianças dos pais. E podemos agendar falar disso no próximo programa, se quiserem. E portanto, com mais detalhes. Poderão, sairão depois com as crianças para a escola e poderá ser uma alternativa. Nós já abrimos também essa comunicação aos pais, tudo isso. Estamos à espera que as pessoas se inscrevam e que possa ser uma mais-valia para diminuir o fluxo de carros que chegam diariamente às nossas escolas. Ou seja, é como nos filmes americanos, vai-se levar a criança a uma determinada estação. Mas é carreira normal, está a utilizar principalmente as carreiras de bairro. Mas tem um monitor à espera das crianças, O monitor, na primeira paragem, está à espera no início dessa carreira e depois vai dentro desse autocarro e as crianças entram, vão com o monitor e saem com o monitor. Mas não é um autocarro só para elas. Não, neste momento, não, só se houvesse um fluxo muito grande, uma grande procura assim, que se justificaria. Mas isto para dizer que é mais importante, em meu ver, é importante, sim senhora, sensibilizar, criar-se semanas, dias, para assinalar e para alertar as pessoas, mas mais do que tudo isso é tomar ações concretas. E eu tenho visto também, e por exemplo, no Fundo Ambiental, que está a decorrer, julgo que ainda haja alguns apoios, eu vejo que para bicicletas elétricas foram disponibilizados 4.550 pedidos de apoio, possíveis apoios, e houve já 5.745 pessoas que se inscreveram, portanto até um limite de 2.275.000 euros. É uma mais-valia, porque as pessoas estão a procurar outros meios nas bicicletas, com aquelas que são de carga, que permitem transportar até as crianças para a escola no banco de trás. Esgotou logo 409 pessoas que compraram bicicletas e que se candidataram aos apoios. Portanto, há passos a serem dados, mas os passos convém serem dados de uma forma em diálogo e normal da evolução de uma sociedade. Não se pode querer que passemos de um dia para o outro a ser todos holandeses e a andar todos de bicicleta contra tudo e contra todos, como já disse várias vezes. Isso ficou provado que não era possível e que as pessoas não queriam isso. Os passos estão a ser dados e vai haver resultados, porque os compromissos em 2030, Lisboa, ter uma neutralidade de carbono continua a existir e, portanto, têm de ser alcançados, diminuindo o número de carros que entram na cidade de Lisboa, principalmente, criando parques dissuasores. Tudo isso tem que ser feito para que consigamos todos ter melhor qualidade de ar dentro da cidade. Semana Europeia da Mobilidade, daqui a pouco, a seguir a um pequeníssimo intervalo, vamos falar da Quinta do Ferro. Fórum Lisboa, porque Lisboa também é o nosso fado. Cá estamos então para a segunda parte do Fórum Lisboa. Falamos do projeto para a reabilitação do bairro da Quinta do Ferro, no centro histórico da capital. Finalmente, a proposta de reabilitação urbana da Quinta do Ferro, nesta freguesia de São Vicente, que determina a abertura da discussão pública por um período de 30 dias, foi aprovada no passado dia 13, por unanimidade, do Executivo Camarário, em reunião privada. Apesar deste consenso, os vereadores da oposição, com exceção do PS, não deixaram de assinalar algumas preocupações. A reabilitação do bairro da Quinta do Ferro pretende resolver situações de habitação indigna e disponibilizar casas a preços acessíveis. Na perspectiva dos vereadores do PCP, por exemplo, a proposta de reabilitação urbana concentra a sua intervenção em fatores infraestruturais, de equipamentos, de edifícios e espaço público, pelo que carece de uma dimensão de intervenção no domínio do desenvolvimento social. Modesto Navarro, vou começar por si. É um velho projeto, é uma velha luta, e havia quem não quisesse que se construísse, digamos, casas ali para realmente a população que lá mora. Havia quem quisesse utilizar o terreno para os projetos dos hotéis e das casas caras, etc, etc. Parece que agora vamos avançar com este projeto em relação à Quinta do Ferro. Os objetivos estão definidos, resolver situações de habitação indigna, disponibilizar casas a preços acessíveis, concretizar uma área urbana infraestruturada, que não é, sendo no centro da cidade, não é infraestruturada, e com comércio de proximidade. Este é um sonho. É uma operação de reabilitação urbana, aprovada nos termos de uma deliberação da Assembleia Municipal 367/AML de 2020, note-se, de 2020, sobre uma proposta da Câmara, e ambas foram aprovadas por unanimidade em 2020. Só que arrancar é uma questão mais complicada. O processo tem uma gestão de grande complexidade, e tem. É gerada pelo confronto entre características de suporte físico natural, portanto, o que lá está e edificado, e expectativas dos proprietários e moradores. Admite-se aqui que será positiva, e eu creio que sim, e sempre se falou disto, a aquisição de solos complementares por parte do município para dar, digamos, outra estratégia e outros resultados ao espaço. Portanto, que será... Esta aquisição de terrenos será fator facilitador do processo de intervenção. Já agora, saliento que nós tínhamos falado do projeto da Quinta do Ferro já há muitos anos, eu não sei se a Carla já estava cá, ainda com o Diogo Moura, que falámos de forma indignada deste projeto. Entusiasticamente. E a Associação de Moradores da Quinta do Ferro, eu faço questão de dizer aqui, porque eles salientam sempre quando me encontram, quando alguém da Associação me encontra, que o Fórum Lisboa falou deste assunto e que, a seguir a isso, também muitos órgãos de comunicação foram lá fazer reportagens e no estrangeiro, etc, etc. E, portanto, eles consideram que foi uma espécie de pedra de arranque para se voltar a falar do bairro e da importância de se fazer, enfim, alguma coisa ali, de não deixar aquilo parado, e com as habitações indignas que aquilo tem no centro de Lisboa. A Carla já cá estava nessa altura? Penso que sim. Eu penso que sim. Eu lembro de se ter falado, mas não sei se foi esta a primeira vez ou não. Exatamente. Sim. Carlos Ardisson. Agora já não temos muitos minutos, sim. Cada um tem que se despachar. Eu tenho o gosto de ter estado com o agora vereador Diogo Moura, que estava aqui no programa antes de eu estar, do CDS, não? Em julho de 2020, ou junho de 2020, na Quinta do Ferro, e foi por ação, foi por essa iniciativa que se veio a colocar na ordem do dia novamente a situação miserável e que devia de encher de vergonha todos que nos governaram até então, com uma zona da cidade naquele estado. E com essa visita, que foi acompanhada pela comunicação social, que foi onde houve diálogo com a Associação de Moradores, com vários proprietários, isso foi o primeiro passo. Depois de muitos e de muitos anos de ter existido este problema na cidade, para se avançar para uma solução. Recordo-me que na altura o CDS apresentou um projeto, uma questões ao Executivo. Houve também uma iniciativa para fazer uma recomendação, e houve nessa altura a abertura do então, julgo que já estava o vereador Ricardo Veludo, para haver uma solução conjunta e que permitisse criar uma ARU para reabilitar o espaço, tudo isso, e foram esses os primeiros passos. Portanto, vejo com uma particular satisfação, porque estive nas casas das pessoas, vi como é que as pessoas viviam e vi como é que era possível em 2020, e ainda hoje é assim, as pessoas estarem naquelas condições desumanas. E, portanto, é uma grande satisfação ver este projeto arrancar, poder começar a ganhar forma e vir a concretizar-se em tempo de vida útil de qualquer um de nós, que há muitos anos que era para ser feito e nada foi feito. Carla, o que é certo é que agora este projeto foi aprovado por unanimidade, portanto, eu também já estive presente numa sessão pública sobre a Quinta do Ferro, já com os projetos de arquitetura aprovados, e ouvir as associações e os comerciantes, etc. Mas o que é certo é que agora parece que desta é que é, não é? Eu ouço falar da Quinta do Ferro de forma muito veemente desde há vários anos a esta parte pela Presidente de São Vicente, Natalina Moura, portanto tenho aqui que dizer o seu dono, foi a primeira pessoa, o que é normal, é a Presidente de Junta Local a quem eu ouvi falar com bastante preocupação e com bastante veemência sobre este projeto. O que é que eu sei sobre ele? Em 2020, como o Modesto Navarro aqui disse, houve uma aprovação do projeto, um projeto que é diferente deste que é agora apresentado, e portanto a discussão pública é importante também para esclarecer isso, porque eu, não sendo autarca local, mas do que acompanhei e do que percebi, a partir de 2020 foi feito um estudo geotécnico local, foram criadas 3 bolsas de estacionamento e a construção de habitação nova ia ser feita junto à Rua Leite Vasconcelos. Ora, este projeto que agora foi apresentado prevê que a construção destes 31 focos são feitos do outro lado, um lado contrário, isto está a causar alguma inquietação à população, porque a população estava preparada para a construção num dos lados, onde ia ter estacionamento, aliás, e onde estão criadas 3 bolsas de estacionamento. A população está bastante inquieta porque já lhes foi dito que não vai haver estacionamento nesta nova construção que vai ser feita. Dizer que, de facto, há 18 pessoas que já foram realojadas, as que estavam numa situação mais grave, que foram realojadas na Rua Senhora. Para terminar, Carla. Umas querem voltar, outras não. Eu acho que este período de discussão pública vai ser importante para perceber estas diferenças do projeto. 30 dias a contar do dia 13. E ver se de facto, enfim, existe motivo para a população estar inquieta. É preciso esclarecer. Termino só sublinhando que este projeto vai ser financiado com 5 milhões do PRR. E, portanto, talvez esteja aqui a explicação, talvez não, tenha bem empregos, não é? Está sim. Aqui a explicação para o porquê do projeto estar a arrancar agora, porque felizmente o nosso governo vai investir 5 milhões de PRR neste projeto. Não se fazem obras sem obras, não é preciso dinheiro, não é? Prioridades. Eu agora, de facto, 5 milhões de PRR são afetos a este projeto, o que de facto é de louvar. António Proa, eu devo confessar que na sessão pública onde estive, como a Carla diz que a população está a manifestar preocupação com esta história da alteração do plano, eu confesso que na sessão pública onde estive, o que eu vi foi as pessoas dizerem muito obrigada por nos ajudarem agora, porque o Fernando Medina não nos ajudou. Isso ouvi as pessoas, que não estava lá, acho eu, o Presidente da Junta, que eu tenha visto, eu também não participei, não presenciei a ação toda, mas muitas pessoas estavam a dizer, finalmente vai acontecer aqui alguma coisa, temos a esperança que aconteça. Também não sei se justo ou injustamente, mas o que é certo é que a maior parte, não vi lá ninguém a demonstrar essa preocupação, mas se calhar há inúmeras pessoas que não estiveram na sessão e que têm essa preocupação, mas queria ressalvar isto, porque eu notei que as pessoas estavam a dar os parabéns e muito contentes porque finalmente é natural, aquilo vai mudar. É natural, porque aquela zona é uma zona esquecida, escondida da cidade. Fica de Lisboa, por trás do Lar da Graça, não dissemos, precisamente, não, do era da isso Graça, que eu ia dizer. E ninguém conhece, porque, aliás, acho extraordinário o que a Carla acabou de dizer, que foi preciso o dinheiro do PRR para que a atual Câmara resolvesse o problema das habitações indignas em que as pessoas viviam e vivem. São casas sem casa de banho, habitações em que não há água canalizada. E, portanto, uma Câmara Municipal que estaria à espera de dinheiro do PRR para dar condições dignas de vida àquelas pessoas é uma Câmara que tem as prioridades todas trocadas. E, portanto, a questão não é agora há dinheiro, agora há vontade de fazer. E isso é que eu quero sublinhar. Eu recordo, também há dinheiro. Também há dinheiro, mas a Câmara sempre teve dinheiro. Provavelmente utilizou foi para outras prioridades. Infelizmente, para aquelas pessoas que vivem em condições indignas, como eu disse, e vale a pena não esquecer que nesta altura há pessoas que vivem atualmente em Lisboa sem casa de banho e sem água canalizada. Isso deve-nos envergonhar a todos. E, portanto, com 5 milhões do PRR, sem 5 milhões do PRR, a prioridade devia ter sido esta. Eu recordo-me bem da divergência entre dois vereadores do Executivo anterior que não se entendiam e que andaram a enrolar este processo entre 2018 e 2020. O vereador que tinha urbanismo e a vereadora que tinha habitação não se entenderam e, portanto, ficou tudo, ou melhor, aquelas pessoas ficaram adiadas porque dois vereadores não se entendiam. E, portanto, felizmente agora as coisas, há vontade de avançar, há o dinheiro do PRR. Se não houvesse dinheiro do PRR, tinha que haver dinheiro de outra forma, mas houve sobretudo vontade de dar finalmente condições dignas àquelas pessoas. É uma operação de reabilitação urbana. Não vai sei começar agora, se, ainda vai demorar, não é? Vai a consulta pública agora, durante 30 dias, como eu disse. E depois arrancará. Espera-se que rapidamente, que as pessoas não continuem com as suas vidas adiadas. Se calhar há pessoas que nunca vão ver a sua casa reabilitada, mas eu espero que este processo, que teve agora início, não pare. A propriedade não é exclusivamente municipal, há ali também uma parcela de privados, significativa, é? Privada, cerca de metade, e portanto foi preciso conciliar essas vontades. Aliás, esta operação de reabilitação permite, caso seja necessário, efetuar expropriações, e portanto não sei se vai haver estacionamento de um lado ou do outro. Essas coisas obviamente que se resolvem no seu tempo. Agora, essas coisas são as coisas fáceis de resolver se houver vontade, e portanto eu quero dizer que estou muito satisfeito. Podemos dizer, bom, são apenas 30 fogos, mas são, para aquelas pessoas, são os fogos, as habitações da vida delas, e portanto eu acho que Lisboa fica mais digna quando concretizar esta reposição de dignidade para um conjunto de famílias que viveram toda a vida sem, esquecidas e sem dignidade nenhuma. Aquele processo, para além da construção dos cerca de 30 fogos, envolve também o arranjo do espaço público, a construção de equipamentos coletivos, e portanto é construir uma parte da cidade com uma condições bairro, de vida, é? Que é a que se poderá vir a chamar verdadeiramente um bairro, com a dignidade que deve ter essa designação. E portanto espero que agora, depois dos impasses de muitos anos, finalmente as coisas agora não parem, com unanimidade, sem unanimidade, ou com unanimidade, sem grande vontade, mas que as coisas agora foram. Mas apesar de tudo, com os repartozinhos que tinham que ser feitos e tal, faz parte da política, mas o que importa relevar aqui é que houve vontade para concretizar, e agora espero ver a concretização. Esperamos todos. Carla, e o fado é seu esta semana? É meu, e o fado que eu escolho é Aconteceu, de Cristina Branco. Já sabe que temos um podcast em Mixcloud Fórum Lisboa e uma parceria com a Mensagem de Lisboa. Vamos estar ao vivo no Festival Santa Casa Alfama, no Auditório Abreu de Advogados, na sexta-feira, dia 29, às 6 da tarde. Estão todos convidados para ir até lá. O programa repete terça-feira às 11 da noite. Muito obrigada a todos. Estamos de volta na próxima segunda-feira, porque Lisboa também é o nosso fado. O Fórum Lisboa vai estar no Festival Santa Casa Alfama. Venha ver-nos ao vivo no Auditório Abreu Advogados. Na edição que vai homenagear Hermínia Silva, o Fórum Lisboa vai falar da sua história. Sexta-feira, dia 29, às 6 da tarde, vamos ao Santa Casa Alfama, porque Lisboa também é o nosso fado. Thank you. cama como em todo o grande.